Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade às nossas meditações, à nossa devocional, e hoje eu vou trabalhar com o Salmo 133. É um salmo pequenino, mas lindo, lindo, lindo, e com uma mensagem preciosa da parte do Senhor que certamente vai abençoar as nossas vidas. Meus irmãos e irmãs, nós vamos fazer como temos feito. Eu vou trazer uma mensagem do irmão Everson, que é um elemento dessa equipe, uma pessoa que trabalha na equipe de mensagens através de palavras devocionais. Depois eu faço a leitura do Salmo, que são apenas três versículos. Faço os destaques, que são apenas três destaques, e já deixo com vocês uma palavra pastoral do livro Salmos, tá bem? Então vai ser uma devocional curta, gostosa, mas eu tenho certeza que muito abençoadora para as nossas vidas. Se for possível, ainda vou pontuar só um elemento de Atos dos Apóstolos. Então diz assim a mensagem que o nosso irmão mandou. Na verdade, não é a que ele encaminhou hoje, mas eu achei muito preciosa e ele encaminhou ontem, mas eu vou utilizar hoje para nossa meditação. Diz assim: Senhor, eu preciso de ti. Sou fraco. Minha estrutura é pó. Não posso ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Tenho fraquezas físicas, emocionais e espirituais. Os problemas são maiores que minhas forças. Os inimigos são muitos e não podem ser combatidos com armas carnais. Sozinho, eu não posso caminhar. Eu nada posso fazer sem Jesus. Preciso dele. Ele é meu refúgio. Só nele encontro abrigo seguro. Só debaixo de suas asas minha alma encontra refrigério. Jesus é o amado de minha alma, meu bem maior, a razão da minha vida. Ele nos desejou bênção, e eu repasso esse desejo que nós tenhamos ainda hoje uma noite abençoada e cada dia das nossas vidas seja também abençoados por Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, então, tendo compartilhado essa palavra devocional, onde nós vemos que realmente nós precisamos do Senhor, sozinhos nós não conseguimos, são muitos desafios, lutas, ataques, problemas de toda ordem, e nós precisamos da ajuda do Senhor, o Eterno. Diz assim o Salmo 133: como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. Em outras traduções, você vai encontrar como é bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu estou utilizando a BKJA. Então, como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola de suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção vida para hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. Aleluia. Essa é a santa palavra do Senhor no Salmo 133. Tendo feito essa leitura, faço então agora a leitura de rodapé, os três destaques que a Bíblia já mencionada faz desse salmo. O texto diz assim, irmãos: a fraternidade, união vital entre irmãos de sangue ou irmãos de credo, depende exclusivamente da união de cada irmão pessoalmente com o Senhor Deus. Somente assim, essa unidade de propósitos pode florescer e testemunhar eficazmente ao mundo. Na verdade, o que o texto está querendo dizer é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos aproximamos dos irmãos, de sangue ou de credo. Isso depende exclusivamente do nosso relacionamento com Deus. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, quanto mais nós o amarmos, quanto mais nos aproximamos da presença do Senhor, mais o Espírito Santo gera em nós esse desejo, essa motivação, essa decisão de amarmos o irmão, de convivermos com o irmão, de suportarmos, de vivermos como um só, vivermos um relacionamento saudável. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nos aproximamos dos irmãos. O segundo destaque, o primeiro é como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. O segundo diz assim, é como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba como se fosse a barba de Arão até a gola de suas vestes sacerdotais. O salmista da casa de Davi, não necessariamente Davi, irmão, irmã, o salmista da casa de Davi. E isso diz respeito a dois aspectos, tanto a descendência, sob um aspecto, sob um lado, e sob outro lado, diz respeito a uma escola de adoradores, né? Que não é uma escola formal, mas uma característica que Davi deixou de ser um verdadeiro, ao ser um verdadeiro adorador de Deus, ao ter o coração, a imagem e semelhança de Deus, então todo adorador que caminha nesses mesmos passos é também considerado alguém da casa de Davi, um homem segundo o coração de Deus. O destaque, então, diz assim, o salmista da casa de Davi, já explicado, faz uma comparação entre o ministério sublime do sacerdote Arão, cuja unção e ministério visavam manter o povo em perfeita comunhão com Deus e entre si. Veja bem, as duas coisas. Arão trabalhava para isso, para que todo o povo de Israel tivesse comunhão com Deus e tivesse comunhão uns com os outros. Jesus também vai falar isso resumindo os 10 mandamentos. Ele vai dizer isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesse caso aqui, especificamente, não é o próximo no sentido só missionário, mas é o irmão na fé, o irmão de sangue, o irmão na fé, alguém da comunidade. Então, o ministério de Arão trabalhava com a comunidade de Israel. E aqui o texto se amplia, ainda dentro do contexto da comunidade de Israel, mas já ensinando a todos nós que devemos nos aproximar e ter perfeita comunhão com Deus e ter também aproximação e comunhão com o próximo. Com isso, recebemos a sensação de conforto e segurança proporcionada pelo derramar do óleo ungido sobre o corpo dos crentes israelitas. Coisa maravilhosa, né? O óleo ungido que era derramado sobre a cabeça dos israelitas. Nós sabemos que esse óleo ungido também simboliza a unção do Espírito Santo. Então, se no capítulo 133, no verso 1, nós temos como referência João 15, de 1 a 9, João 17, 20 a 25, Salmo 135, versículo 3, 147, versículo 1, aqui, especificamente, nós temos Êxodo 29, 7 e Levítico 21, verso 10, que trata exatamente desse contexto do ministério de Arão, da unção, da busca da perfeita comunhão com Deus, da busca da perfeita comunhão entre os israelitas, gerando conforto, segurança e unção em todo o povo de Deus. Que isso se aplique a nós todos. O óleo balsâmico saturava os cabelos, a barba e descia pelas vestes dos sacerdotes, em sinal de consagração absoluta de suas vidas ao serviço santo do Senhor. Irmãos, nós temos que ser bastante honestos. Dizer que nunca houve pecado no grupo de sacerdotes seria mentira. Dizer que nunca houve falta de consagração ao Deus soberano seria mentira. Claro que houve. Aqui, acolá, houve situações onde os sacerdotes não se consagraram devidamente ao Senhor. Mas é falso também imaginar, até aqueles que têm a ideia dos sacerdotes fariseus na época de Jesus, pensar que isso é uma regra. Isso não é uma regra, isso é uma exceção. Em alguns momentos da história, ou mesmo em todos os momentos, você tem um sacerdote que não se consagrou devidamente, que não se conscientizou devidamente da sua responsabilidade para com Deus, para com os irmãos. Mas a maioria do sacerdócio é sem dúvida, um sinal de consagração absoluta a Deus. Só para você saber, muitas tribos de Israel, por causa da mistura com os assírios, por causa do exílio da Babilônia, por causa depois da tomada dos gregos, da expulsão do povo de Israel pelos romanos, por todas as partes, muitos israelitas, hoje que moram em Israel, desde que o Estado foi reestabelecido, 1948, muitos não sabem exatamente de qual tribo, a qual tribo, melhor colocando, eles pertencem. Agora, observe que curioso. Muitos não sabem se são descendentes de um dos filhos de Israel, outro de outro filho, mas os levitas e os Coen, esses sabem que são levitas. Incrível como a tradição oral se manteve por tantos anos, desde o ano 70 até 1948, veja bem quanto tempo, e os pais foram transmitindo aos filhos, sempre dizendo: você é um levita, você é alguém separado por Deus para uma dedicação integral ao Senhor, para uma consagração absoluta. E na volta de Israel, agora em 48, no século passado, melhor dizendo, os levitas já voltaram se identificando e dizendo a linhagem. Isso é uma questão muito importante que todo teólogo estuda e muitos missionários também estudam, a força da tradição oral na comunidade israelita ao longo dos milênios. Então, os levitas sabem quem são e sabem que devem manter uma consagração absoluta a Deus. Nem sempre o sacerdócio foi exercido, não vou ter tempo para entrar em detalhes históricos agora, mas em muitos detalhes, mas nem sempre foram só os levitas. Por exemplo, na época de Jesus, o grupo de saduceus era um grupo bastante comprometido com Roma, era um grupo sem uma devida espiritualidade. O que não desautoriza de modo algum o sacerdócio de Israel. Você não pode tomar alguns e dizer que são todos. Tomar todos por alguns. Infelizmente, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os países, há pessoas boas e más, e há pessoas que se dedicam totalmente a Deus e a pessoas que não se dedicam. No pastorado é assim, com missionários é assim, e o que importa aqui para nós é que o óleo balsâmico, então, vinha pelos cabelos, era derramado na cabeça, descia, escorria pela barba, descia pelas vestes, não era pouco óleo, não, descia pelas vestes dos sacerdotes. E tudo isso, esse cerimonial, não era um cerimonial no vazio, no vácuo. Era um cerimonial que tinha uma representação muito importante. Era um sinal de consagração a Deus. É um sinal de consagração absoluta, dedicação integral, separação para o ministério. De dedicação integral ao Senhor, tanto que os levitas não receberam porção em terra para poder se dedicar ao Senhor. Irmãos, irmãs, hoje é importante que nós retomemos isso, que o óleo ungido, agora não o óleo balsâmico lá da comunidade israelita, nós não vamos retomar esse cerimonial, mas vamos entender que o óleo do Espírito, a unção do Espírito, o poder do Espírito, a presença do Espírito Santo de Deus, venha sobre nós integralmente, da cabeça, passando os homens pela barba, descendo pelas vestes em sinal de consagração absoluta. E as irmãs, da mesma maneira, da cabeça aos pés, que a unção do Espírito Santo venha ser uma marca na vida de cada irmão e de cada irmã. Um sinal da consagração total das nossas vidas a Deus. Nós sempre estamos trabalhando, e eu quero voltar a mencionar, a necessidade de que cresçamos numericamente, claro, porque se nós queremos anunciar o Evangelho a todas as pessoas do país, se nós queremos anunciar o Evangelho a todas as nações, é imperativo que o evangelho seja pregado. Ótimo. E é um bom sinal quando nós temos um número de pessoas que vai aceitando Jesus como Senhor e Salvador. E eu tenho dito, só que isso não é o único sinal. Não pode ser somente aceitá-lo como Senhor e Salvador, quase que o aceitando somente como Salvador do pecado e como provedor de bênção. Então você transforma Deus num servo seu. É, você faz uma barganha, né? Vou lá, participo, colaboro, oferto, mas na verdade eu quero que Deus me abençoe. Deus me abençoe. Deus vai se tornando para muitas pessoas o abençoador, somente o abençoador. Até a ideia do Celeste Porvir, a ideia de ir para o céu como uma recompensa por ser fiel a Deus, é uma coisa muito perigosa, extremamente perigosa. Nós recebemos a salvação pela graça de Deus, liberada a nós, e nós a tomamos por fé. É um favor imerecido. Jesus nos substituiu na cruz do Calvário e nós cremos nisso, só que ele se torna não somente o salvador do nosso pecado, ele torna não somente um galardoador, sim, ele se torna, mas ele é sobretudo o Senhor. É ele quem manda, ele é o soberano, ele é o rei dos reis e diante dele eu me prostro, só diante dele eu me prostro. Então, isso exige uma consagração total a Deus. Que esse crescimento numérico que nós estamos vendo no Brasil, em outras partes do mundo, venha acompanhado, seja acompanhado por um crescimento qualitativo. É isso que nós desejamos, que a santidade bíblica seja espalhada através das nossas vidas, através das nossas famílias, através das nossas igrejas, através de todo o corpo de Cristo. A santidade bíblica seja espalhada. Isso sim vai reformando pessoas, vai reformando outras famílias, pode reformar uma nação, pode reformar nações, se nós espalharmos a santidade bíblica. Por quê? Porque nós somos uma carta aberta, diz o apóstolo Paulo, não vou entrar nisso agora, mas nós somos o evangelho que muitos estão lendo. Muitos estão lendo no nosso local de estudo, de trabalho ou de qualquer outra atividade, pode ser até de lazer. Nós somos o evangelho que as pessoas estão lendo. Por isso, não basta que elas leiam, ah, esse fez a profissão de fé, ou foi batizado, esse tem o um nome de cristão, de crente, de evangélico, ou se for católico, tem o um nome de católico. Não. Elas não podem ler só isso. Elas têm que ler nessa carta aberta que somos nós um estilo de vida semelhante ao de Jesus, a imagem e a semelhança de Jesus, progressivamente nos aproximando da imagem e da semelhança dele. Quando elas conseguem fazer essa leitura nas nossas vidas, isso é um bom sinal. E isso certamente ajuda poderosamente no processo de evangelização. Glória a Deus. Que esse óleo seja derramado sobre a cabeça de cada irmão e de cada irmã, assim como Arão fez no passado, assim como os sacerdotes fizeram ao longo da história de Israel, que hoje o Espírito Santo faça sobre nós e agir de Deus, esse mover de Deus, essa santidade de Deus, venha da cabeça aos pés na nossa vida e essa seja uma carta que as pessoas possam ler e possam perceber. Ah, eu também quero esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, é como o orvalho do Hermon. O Hermon é lindo, irmãos. Todos acho que já tiveram a oportunidade de ver alguma reportagem, algum filme que mostrou isso. Fora aqueles que viajaram até Israel, mas isso é um pouco mais caro. Então nem todos conseguem, mas eu mesmo nunca estive lá. Mas quando a gente olha para o Hermon, quando a gente vê filmes, quando a gente vê histórias arqueológicas e o Hermon é demonstrado, é belíssimo, belíssimo. Então é como o orvalho do Hermon. Quando desce sobre os montes de Sião, o orvalho desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor ordena a sua bênção, deve estar na sua Bíblia. Quem está com a BKJA como eu, o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e para toda a eternidade. Eu concluo dizendo isso. Que o Senhor, assim como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ele, o orvalho de Deus desça sobre as nossas vidas, porque com esse orvalho, com essa graça, com essa unção, com essa presença, com essa santidade, o Senhor oferece a sua bênção para nós, para nossa família, para nossa igreja e para a sociedade. E o texto é concluído: vida para hoje e por toda a eternidade. Que seja assim, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor derrame orvalho, ou seja, vida para hoje e por toda a eternidade. O destaque diz assim: o orvalho abundante que se projetava no Monte Hermon fazia que os montes de Sião fossem ricamente frutíferos. Olha aí, quando vinha o orvalho, isso gerava bênção sobre a terra. A terra ficava frutífera. Gênesis 27, 28, Ageu 1, versículo 10, Zacarias 8, versículo 12. Da mesma maneira, a união fraternal do povo de Deus faria de Israel uma nação rica e frutífera. Essas metáforas revelam claramente que as bênçãos de Deus fluíam até os israelitas de fato, crentes mesmo. Israelitas não eram cristãos, né? Os israelitas tementes a Deus, que criam em Deus. Por meio das ministrações sacerdotais, no tabernáculo ou no templo, como você encontra em Êxodo 29, 44 a 46, Levítico 9, 22 a 24, Números 6, 24 a 26. Então, o povo de Israel sempre foi poderosamente abençoado pelo Senhor. E com relação ao orvalho do Hermon, fazia com que o solo ficasse frutífero e a nação ficasse próspera, a nação ficasse frutífera também, fosse abençoada, ainda mais num deserto, numa região desértica, ainda mais em Israel, onde 69% do território não é aproveitado para a agricultura. Agora, talvez com novas tecnologias, eles consigam avançar um pouquinho. Mesmo assim, ainda hoje, 69% não se aproveita. Tomara que ao longo dos anos eles consigam desenvolver mais com a graça de Deus, com o agir de Deus e possam frutificar ainda mais. Agora, o que importa para nós é que nós sejamos banhados pelo orvalho do Hermon, e banhados pelo orvalho do Hermon, sejamos frutíferos, e a nossa vida seja frutífera, nosso ministério seja frutífero. Em nome de Jesus, assim como aconteceu no tabernáculo, no templo, que aconteça com as nossas vidas hoje, que é o templo do Espírito Santo, as quais são figuras das misericórdias de Deus, da própria redenção de Deus, operada em Cristo Jesus. O orvalho é uma evocação das bênçãos perenes do Senhor na ordem da criação. A vida é a principal das bênçãos segundo a aliança. Deuteronômio 30, de 15 a 20, Deuteronômio 32, versículo 47. Para concluir, irmãos, eu faço a leitura que você pode fazer, se você quiser uma cópia desse devocionário, você pode fazer essa devocional sozinho em casa, ou pode fazer com a esposa, o esposo, ou pode fazer com os filhos, com os netos, pode fazer com a família como um todo. É um devocionário, né? Então você pode utilizar para momentos de consagração a Deus. Eu leio então para vocês, bom e agradável é a proposição. Davi nos ensina que é muito bom e agradável que os irmãos vivam em união. E faz uma analogia com a unidade da Trindade. Aqui está simbolizado o grande paradigma de unidade, é a unidade da Santíssima Trindade. Tá bem? Quando a gente fala mais fácil, quando a gente fala de unidade, para onde a gente tem que olhar, pastor? Qual é o modelo maior de unidade? O modelo maior de unidade é a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo. É isso. Eles são o modelo. Ele é Deus, Deus uno, em substância e essência, e as três pessoas dessa família trinitária representam essa unidade. Unidade, no caso da Trindade, absoluta, essencial, supradimensional, unidade indescritível, ao ponto de nós podermos dizer, olhar para o Pai, para o Filho e para o Espírito e dizer, é um só. Porque a relação entre os três nos inspira isso. É o grande modelo para a união, para a unidade entre nós como corpo de Cristo. Ele compara a unidade do corpo com o óleo, que representa o Espírito Santo, com a cabeça, que representa Cristo. Então, quando o óleo é derramado sobre a cabeça, é o Espírito Santo derramado sobre o corpo, né? A cabeça é Cristo. O Espírito Santo é a unção. O óleo representa o Espírito. A cabeça representa Cristo, é a cabeça do corpo. A barba representa a humanidade. Então, vem do Espírito Santo sobre a vida de Cristo e veio o óleo sobre ele, veio a unção sobre ele quando ele estava sendo batizado por João Batista. Ele foi batizado e o Espírito veio sobre ele, mesmo como ser humano. E pleno e sem pecado, o Espírito Santo veio como um óleo precioso sobre a cabeça, que é Cristo. Só que Cristo não parou em si. Ele espalhou esse óleo na medida em que o óleo descia pela barba no passado. Com Cristo, barba representa o espalhar do óleo para aqueles que estão abaixo dele, mas que estão junto com ele, ou seja, a barba representa a humanidade. A barba é a humanidade. Não sempre, irmãos. Estou falando nesse texto, tá bem? A barba é a representação do óleo descendo sobre a cabeça. O espírito é o óleo, a cabeça é Cristo, a barba é a humanidade. Isso vai descendo, é o corpo de Cristo, é a igreja. Com Arão, que representa o sacerdócio, representa todos nós, porque nós somos reino e sacerdócio para Deus. Quem primeiro assumiu o reino de sacerdotes foi Israel, mas isso não parou em Israel, veio para a igreja a partir de Jesus Cristo. Arão representa esse sacerdócio. Só que Cristo é da ordem de Arão nesse particular aqui do Salmo 133, mas ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque. Melquisedeque que deu para Abraão pão e vinho. Já tipificando a obra de Cristo lá no passado. Então, Arão representa o sacerdócio. Irmão, irmã, você tem um sacerdócio a realizar. Que seja cheio de óleo, que seja cheio do Espírito. Com a orla das vestes, que representa o fluido poder. A orla das vestes. A mulher tocou na orla das vestes de Jesus e saiu virtude, saiu poder. E ela foi curada. Que a nossa vida seja assim. Que as pessoas, ao se aproximar de nós, ao ler o nosso testemunho, ao tocar em nossas vidas, não necessariamente fisicamente, irmãos, mas ao aproximar-se de nós, possam perceber o fluido poder de Deus, a graça de Deus, o ministério de Deus. O sacerdócio de Deus. Na verdade, esse salmo, a construção é feita da seguinte forma: a unidade é o corpo entre o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo a gente chama de igreja, e deve ser semelhante à geração do Espírito Santo, que em consonância absoluta com Jesus Cristo, cria uma humanidade de reis e sacerdotes cheios da virtude de Deus. Porque se em primeiro lugar Israel foi rei, reino e sacerdócio, depois de Cristo, todo aquele que crê em Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, vai então fazer parte desse reino e sacerdócio. Até de uma ordem maior, maior que a de Arão. A ordem de Melquisedeque. Representa a vida, meu irmão. Representa a vida, minha irmã. Representa a bênção do Senhor para sempre. É tempo de clamarmos pelo óleo do Espírito Santo e seguirmos na direção do cabeça, que é Jesus Cristo. Essa é a grande reforma que nós precisamos fazer nos nossos dias. Uma igreja não só numérica, mas cheia do Espírito Santo, seguindo na direção do cabeça ou da cabeça, que é Jesus Cristo. Nós precisamos de uma igreja que se pareça com Jesus Cristo, porque o cristianismo, desde 315, começou a perder a sua identidade. Há 1.700 anos atrás, começou a perder a sua identidade. E começou a deixar de se parecer com o Senhor. Ela precisa voltar a se parecer com Jesus Cristo, não com a característica específica somente da denominação. Claro, as denominações são famílias, são características, são posicionamentos aqui e acolá, mas todas elas têm que se parecer com Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Sendo assim, vivenciando nossa humanidade e aproveitando o livre-arbítrio para obedecer a Deus e tomar as decisões como o rei Josias, que fez uma grande reforma em Israel, mas a gente conta outro dia. Essa experiência nos conduz a um sacerdócio virtuoso, marcado pela bênção do Senhor, Ah, eu declaro isso sobre a sua vida. Que essa experiência sua com Deus a cada dia te conduza a um ministério, a um sacerdócio virtuoso. Pode ser dentro da sua casa, orando. Você vai ser um intercessor virtuoso, uma intercessora virtuosa. Há muitos que já têm uma certa idade ou têm uma limitação física e não podem se ausentar muito de casa, meu querido, você sempre pode exercer o ministério da intercessão. Pode também exercer o ministério da divulgação dos trabalhos do Senhor e pode também ofertar, mas eu quero te dizer, nada é impedimento. Essa experiência com Deus, de Jesus como Senhor, te conduz a um sacerdócio cheio de virtude, cheio de poder, marcado pela bênção do Senhor. Que sejamos uma geração de reis e sacerdotes para o louvor de Deus Pai, completando assim a Trindade excelsa. Eu ia fazer a leitura, mas está tão abençoado, está tão gostoso, e a gente corre o risco, não de sair da bênção, porque é a palavra do Senhor, não é isso, mas de acabar entrando em outras questões, e eu não quero, entendo o que Deus falou, pelo menos é o que eu sinto no meu espírito. Mas eu só leio para você um versículo de Atos 2, quando o texto está falando de união, de unidade. Atos 2, 44, diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Que Deus nos abençoe, irmãos, a permanecer no ensino dos apóstolos, adorando só a Deus, glorificando Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, participando do pão e das orações. Que a alma de cada pessoa seja cheia de temor, muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos. Todos os que creem estejam juntos e tenham tudo em comum. E a nossa vida seja marcada por isso. E que assim nós possamos realizar o ministério. No caso deles, eles foram até mais longe, mais distante. Eles foram capazes de vender em Atos 2 suas propriedades e bens. Eu não vou comentar, mas vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Então aqui há uma série de particularidades, há uma expectativa pela volta iminente de Jesus. Mas, irmãos, nós também estamos na espera de uma volta breve de Jesus. E nós temos que realizar a ação social. Conversava com uma pessoa de São Paulo, uma assistência social que vá além da cesta básica, que já é uma bênção, mas que vá muito além disso. Nós possamos, nos comprometer uns com os outros. Todos que criam estavam juntos, estavam unidos e tinham tudo em comum, ao ponto de venderem suas propriedades e bens e dividir o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. E diariamente eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Deixo só a leitura de Atos 2 para você, 42 a 47, mas outro dia nós refletimos, ou você reflete pessoalmente na sua igreja, sobre as implicações desse texto. Que o orvalho do Hermon, que o óleo da unção, que a o óleo da unção desça sobre a cabeça do que é Jesus Cristo e sobre o corpo de Cristo. E vá até a orla das suas vestes, passe pela barba, pela igreja, pela humanidade, e vá até a orla das vestes de tal maneira que isso Quem se aproximar seja abençoado, seja curado, seja provido, seja liberto, seja ressurreto naquilo que tem hoje considerado como morto em sua vida, que Deus faça ressurgir uma série de elementos na vida de cada irmão e de cada irmã. Ah, como é lindo esse salmo, como é bom, e que estejamos unidos então. E todos que creem devem estar juntos. E tudo temos que ter em comum. Tá bom? Meu irmão, minha irmã, eu não me esqueci. E só que eu vou fazer assim, vou fazer mais rápido. Porque eu tô dando um país por vez. Mas eu vou pegar o gráfico inteiro que a missionária Vivian mandou. Aliás, ela está se preparando já. Agora, depois de realizar muitas atividades pessoais da igreja, aulas e coisas mais, ore pela vida dela, ore também pela pastora Renilda. Pastora Renilda, um grande abraço. E estamos orando pela pastora. E Deus vai prover tudo, porque o óleo está descendo sobre a cabeça da pastora agora. É como o orvalho do irmão, em nome de Jesus. Oremos uns pelos outros. E só voltando à missionária, eu vou pegar o gráfico inteiro que ela mandou e na próxima vez que eu for falar, aí eu passo de uma vez para vocês saberem como Deus está nos abençoando e como nós estamos alcançando lugares que nem imaginávamos. Com a pastora Renilda mesmo, ela tem muitas vezes trabalhado e transmitido algumas dessas verdades ministradas pela pastora, pela missionária, da palavra do Senhor. Ela tem compartilhado lá com os ribeirinhos, com os indígenas. Então, lugares que nós estão muito distantes de nós, geograficamente, né? Fisicamente, mas estão próximos, porque nós somos um só corpo em Cristo. Que Deus te abençoe. E a promessa será paga. Eu vou contar para você onde nós estamos atingindo. Isso que nós sabemos. E fora o que nós não sabemos, né? Porque a palavra, o vento pode levar para vários lugares. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. O óleo desça sobre a sua cabeça, o orvalho desça sobre a sua vida, como desce sobre o irmão, e haja vida, vida abundante. E vida plena, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.